sei onde encontrar. Cansado de sofrer, amor, onde andará você? Não dá pra acreditar que a luz do seu olhar por mim se apagou. Procuro por você, não sei onde encontrar. Cansado de sofrer, amor, onde andará você? Não dá pra acreditar que a luz do seu olhar por mim se apagou. Será que eu mereço sofrer tanto assim? Mas a cada vez aumento o meu desejo em te dizer: te amo, te quero, para aliviar a minha dor, você é o remédio. Imagina quanto tempo eu te espero. Procuro por você, não sei onde encontrar. Cansado de sofrer, amor, onde andará você? Não dá pra acreditar que a luz do seu olhar por mim se apagou. Será que eu mereço sofrer tanto assim? Será que não mereço ter você pra mim? Tentei em outros braços te esquecer, enfim. A cada vez aumento o meu desejo em te dizer: te amo, te amo, te quero, para aliviar a minha dor, você é o remédio. Procuro por você.